Oi, pessoal, estamos no segundo dia do cessar-fogo lá no Líbano, entre Israel e Líbano, ou Israel e Hezbollah, e eu vou dar uma análise meu. Eu levei esses 2 dias aí para tentar procurar quanto mais informação. Na verdade, eu quero explicar todo esse assunto do cessar-fogo. Muita gente não sabe exatamente o que foi acordado, por que Israel aceitou, por que Hezbollah aceitou, quem ganhou, quem está na frente, para quem serve. E eu vou tentar esclarecer isso um pouco, ok? A primeira coisa, só vou falar uma palavrinha sobre Gaza. A guerra em Gaza continua, Israel continua em guerra e continua a busca pelos reféns. Acabei de ouvir agora uma entrevista com Netanyahu falando de todos esses assuntos aí, e uma das coisas que ele se referiu foi os reféns, e ele falou que ele está muito otimista. No final do podcast, talvez eu vou falar um pouco sobre Netanyahu e vou explicar porque quando Netanyahu fala que ele é otimista, isso tem muito significado, não é pouca coisa. Mas isso eu vou falar no final. Agora vamos lá no acordo de cessar-fogo. Primeiro, qual que foi acordado? Foi acordado que dentro de 60 dias, gradualmente, começando anteontem, Israel vai se recuar as forças da região do sul do Líbano e vai aceitar parar de atacar alvos do Hezbollah em retorno de garantias americanas, praticamente americanas, que o Hezbollah não vai se rearmar, não vai se reorganizar militarmente. E, teoricamente, então, é muito simples. Tem o status quo, que é a situação atual. Hezbollah está bem fraco, teve um prejuízo gigante, perdeu a liderança, perdeu um monte de armamento, perdeu um monte de posição. Eles não têm permissão de retomar, de melhorar a habilidade militar deles. E, em retorno, Israel prometeu não tomar atitudes agressivas, não fazer nenhum ataque no Líbano e gradualmente recuar do sul do Líbano. Ok? Isso é mais ou menos o acordo. O exército libanês e as forças da ONU, da UNIFIL, que na verdade, não, depois eu vou explicar sobre isso, mas eles vão tomar as posições no sul do Líbano e, teoricamente, eles deveriam tomar atitudes que vão evitar que o Hezbollah toma posições e se reorganiza. E Israel, obviamente, eles não vão atacar Israel não vai atacar eles, e, teoricamente, é isso, ok? Agora, antes que eu entre no análise mesmo do acordo, não tem como entender esse acordo sem levar um fato super importante que está mandando em tudo que está acontecendo no mundo, que é a troca de governo entre Biden e Trump. O Trump foi eleito. Falta 60 dias, que não é uma coincidência que esse acordo foi feito por 60 dias. Falta 60 dias para o Trump assumir. Se você não entende o que representa o governo Biden, que é a percepção do que representa o governo Trump com respeito a Israel, com respeito à ordem mundial, com respeito ao uso do poder militar de Estados Unidos, com respeito à hegemonia americana no mundo, que está quase desaparecendo e o Trump quer restaurar, não tem como entender esse acordo de cessar-fogo. E agora vou explicar por quê. Esse acordo, já vou antecipar que eu sou muito a favor desse acordo, eu acho esse acordo maravilhoso para Israel. Mas esse acordo é típico acordo do governo Biden. Quem estava envolvido, quem propôs esse acordo é o governo Biden e o Macron. Que eu posso falar sobre o governo Biden e do Macron, que eu não falei já? Não é muita coisa, mas para as pessoas que não conhecem minhas posições sobre eles, o governo Biden e o governo Macron é mais ou menos parecido como colocar o Walt Disney responsável pela ordem mundial e de acordo com a filosofia dos filmes da Disney, ok? Que eu quero dizer? Eles não são realistas, eles venderam tanto a França, mas principalmente Estados Unidos no governo Biden, chegou com uma proposta de dirigir o mundo através dos valores progressistas. Vou dar um exemplo. Menino pode virar menina? Não, não pode virar menina. Menino pode fazer várias cirurgias e pode virar um menino mutilado que se chama de menina, mas não vai virar menina, ok? Isso é muito simples, não precisa de grande capacidade intelectual para entender isso. Mas o governo Biden fala assim: como vai ofender certas pessoas se a gente falar isso, então a gente não pode falar isso. E como a gente não pode falar isso, a gente tem que preparar uma infraestrutura no mundo acadêmico, na lei, na legislação, na sociedade social, para suportar uma teoria que menino pode virar menina, ou o contrário, ok? Vice-versa, a mesma coisa. Então, que o governo Biden faz? Ele vende uma coisa impossível, dizendo que isso é politicamente correto, e inventa um monte de história e pesquisa, e tem a mídia e redes sociais suportando esse negócio que é impossível. Como isso traduz para a nossa realidade aqui e por esse acordo? Não existe. O Líbano é uma bagunça. Não existe uma possibilidade de confiar no Líbano, no exército libanês ou nas forças armadas da ONU, que um é mais piada do que o outro, é questionável. Na verdade, o exército libanês é bem mais forte que as forças armadas da ONU, mas não existe como confiar neles para eles manter a região do sul do Líbano segura para os judeus, para Israel. Não existe. Por vários motivos. Primeiro, eles não têm a força militar necessária para parar o Hezbollah. Segundo, eles não têm nenhum interesse nisso. Nenhum, ok? O interesse deles é ficar seguros. Se eles entram em conflito com o Hezbollah, é perigoso para eles. Então, o interesse deles é fugir, fechar os olhos, não ver as coisas, não reparar, que é exatamente isso que aconteceu desde 2006, que teve a decisão no Conselho de Segurança 1701, que decidiu que essa zona, essa região, tem que ser desmilitarizada absolutamente, e só essas forças que eu falei podem ser armados. Nunca funcionou. O que acontecia? O Hezbollah mudou para morar naquela faixa e tomou conta daquela faixa e preparou toda a infraestrutura que Israel já faz 3 meses está trabalhando muito forte para destruir, ok? Israel conseguiu destruir uma infraestrutura subterrânea estoques de armamento, de bunkers, de túneis para atacar Israel, para armar o Hezbollah em uma evasão da fronteira. Isso foi um dos principais planos. O Hezbollah preparou estoques gigantescos de mísseis, que, de novo, Israel destruiu muita coisa que estava dentro de casas. Dizem que 80% das casas perto da fronteira entre Israel e Líbano tinha armas, tinha armamento, tinha míssel, é só olhar na internet que está cheio de vídeos dessas coisas aí, os soldados israelenses em choque da quantidade gigantesca de armamento, ok? Então, o pensamento numa teoria que o exército do libanês e as forças do UNIFIL justamente agora vão fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça de novo É uma ideia da Disney, é uma ideia assim de imaginária que não tem nenhuma base. É coisa estúpida, de falta de entendimento de que significa o Islã, como que é o ódio do Islã para os judeus, como que é o balanço de forças, que o Islã xiita está tentando fazer. E em todos os níveis isso é uma coisa totalmente estúpida, e é baseado nisso que esse acordo foi feito. Então, como eu falei, esse acordo é um acordo de palhaçada. É igual colocar uma cerca de papel e falar, agora tem cerca, agora você está seguro, mas a cerca é de papel. Não é para falar sobre esse aspecto das coisas, ok? Então, isso é o acordo. O acordo, teoricamente, não teria que servir a Israel. Que foi o interesse desse acordo? O governo Biden foi recusado nas últimas eleições, tem 60 dias sobrando, e o Biden está desesperado para algum reconhecimento das ideias dele, para alguma coisa funcionar, porque nada funcionou. 4 anos e tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia, tem essa guerra em Israel, tudo explodiu, nada funcionou, ninguém respeita ele. Então, que ele está? Ele está chegando em Israel ameaçando e pedindo no mesmo tempo, por favor, deixa eu mostrar algum legado positivo, que eu consegui fazer alguma coisa. Em retorno disso, eu estou disposto a dar muita coisa. Eu vou liberar os armamentos, que o governo Biden está segurando já faz meses, ok? Tem gente que estava duvidando se estava acontecendo, já todo mundo admitiu. O Netanyahu já falou isso ao vivo, em entrevistas. O governo Biden já admitiu isso em entrevistas. O Trump já falou isso. O governo Biden ficou segurando armas, não deixando Israel ter acesso a armas que Israel já tinha comprado. Não deixou as coisas chegarem, alegando várias coisas, alegando que Israel não está deixando ajuda humanitária, e várias alegações, todas mentirosas, que Israel está quebrando recorde com ajuda humanitária entrando em Gaza. Mas, independente, o governo Biden, na verdade, precisava, como eu falei daquela história dos trans, o governo Biden, ele não quer fazer a coisa correta, porque muita gente que vota nesse governo não quer a coisa correta. Muita gente é muçulmano, muita gente é gente que não gosta de Israel, que não quer que Israel se dá bem, que é anti-sionista, que acredita que sionismo é uma forma de apartheid. Então, o governo Biden precisa mostrar serviço. Por isso que o governo Biden foi hostil a Israel durante toda essa campanha. E agora o governo Biden, vendo a situação atual, que Israel está ganhando tão forte em todas as frentes, o governo Biden chegou e falou, olha, por favor, faz um cessar-fogo, e em retorno do cessar-fogo eu aceito, eu vou, primeira coisa, liberar esses armamentos. Segunda coisa, vou dar um suporte na ONU, mais uma vez. É uma ameaça que o governo Biden tem feito, a gente sabe que tem toda essa história aí do ICC, da Corte Criminal Internacional de Haia, que acabou emitindo pedidos de prisão do Netanyahu e do Gallant, e o governo Biden fechou o olho, como se não tivesse visto isso. O governo Trump, anteriormente, tinha já garantido que vai aplicar sanções em todo mundo que está envolvido nessa corte. Já vou explicar um pouquinho sobre essa corte, que essa parte é importante e interessante. Mas o governo Biden prometeu também, em um acordo lateral, que se Israel assinar o cessar-fogo, Estados Unidos vai dar um suporte nesses corpos da ONU e dessa corte criminal internacional em Haia, ok? Mesma coisa a França ontem já declarou que o pedido de prisão do Netanyahu e do Gallant é ilegal, explicando, no final do podcast eu vou falar um pouquinho sobre isso, ok? Mas, de novo, é a França e Estados Unidos entendendo que a situação está feia para o Líbano, entendendo que Israel está ganhando, tentando demonstrar que conseguiu algum resultado e tentando demonstrar também que consegue segurar Israel. Então, isso é o acordo de fato. É um acordo que, teoricamente, deveria ser muito ruim para Israel. Ok? Israel, como muita gente sabe, Israel está ganhando assim, fortemente. Israel tem o Hezbollah de joelhos, praticamente, destruiu toda a liderança, destruiu muitos estoques de armamento, e então muita gente fala, peraí, acaba com eles, corta a cabeça deles, dá mais pancadas até destruir eles. E, de acordo com França e Estados Unidos, opa, conseguimos segurar Israel. Em outras palavras, conseguimos que Israel não atinja o objetivo dela, que era destruir o Hezbollah. Então, teoricamente, deveria ser um acordo muito ruim para Israel. Aí, obviamente, vem... Agora eu vou explicar um pouco a parte real desse acordo e por que que eu acho que ele é tão bom. Porque agora vem o... Perdi meu pensamento, vai voltar agora. Teoricamente, desculpa essa pausa aí, teoricamente ia ser um acordo péssimo para Israel. Só que Israel está levando em consideração que daqui a 60 dias o Trump vai entrar. E agora vou explicar a expectativa israelense de acordo com Netanyahu, com o governo Netanyahu, por que que isso passou no governo com tanta facilidade e por que que eu acho que é tão bom. A realidade do Biden já vai acabar. Todas essas ameaças, o Trump já tem falado e as pessoas que ele nomeou para entrar em todos os cargos já estão se manifestando com muito interesse de lidar com esse projeto nuclear iraniano, com muito interesse de mudar muita coisa, ok? Mudar o relacionamento com a guerra da Ucrânia, mudar todo a atitude sobre a imigração no mundo, especificamente a imigração muçulmana, mudar a atitude sobre esse perigo que eles percebem que é o Islã radical e o que ele está fazendo, e eles têm toda a intenção de lidar com isso. Agora, de acordo com a filosofia do Netanyahu, e de acordo com o que eu acho que é análise correta, é impossível, nunca foi declarado a intenção, o objetivo de destruir o Hezbollah total. Vou abrir um parêntese aqui e vou falar que os danos que foram, que o Hezbollah teve que aguentar, a perda da liderança, a perda do munição, perda de território, perda de controle, perda do status de um cara do Hezbollah, que agora está sendo humilhado nas ruas do Líbano. Tudo isso aí, eu acho que nem o Netanyahu esperava, que Israel ia chegar no ponto de enfraquecer o Hezbollah tanto. Agora, enfraquecer o Hezbollah de 100% para 20%, para 30%, para 40%, isso aí é dependendo da... Cada um fala outra coisa, mas vamos supor que diminuiu a capacidade do Hezbollah 60%. Isso não quer dizer que o resto dos 40% da capacidade do Hezbollah pode ser eliminada. Isso é importante entender. A capacidade de Israel eliminar o Hezbollah absolutamente é praticamente, através de meios militares e ataques dentro do Líbano, é praticamente inexistente. É só uma bomba nuclear ou um bombardeio tão forte que vai causar tantos danos, que vai destruir o país do Líbano inteiro. Israel não está disposto a fazer isso, e isso nunca foi a intenção. A intenção era demonstrar para o Líbano que pode enfraquecer o Hezbollah, e o resto do processo o Líbano vai fazer. Um exemplo que eu gosto de dar é que o médico pode tirar o tumor, mas depois o paciente precisa fazer o resto do trabalho. Ele precisa mudar o estilo de vida, ele precisa cuidar melhor, ele precisa voltar no check-up, ele precisa ficar de olho. Isso o Líbano vai... O único que pode fazer isso é o Líbano. Israel não consegue tirar todo qualquer partícula dessa doença que chama Islã Radical Xiita ou que chama Hezbollah. Israel não consegue fazer isso. E o custo de benefício de cada ação militar que Israel faz, quanto mais profundamente dentro do Líbano, o custo-benefício desce. Quer dizer que é mais difícil fazer e o benefício, o resultado dos ataques diminui. Então, o que Israel fez é muita coisa, mas acabar o resto não é por meios militares que vai poder fazer. Como vai poder fazer? Se através do Irã, atacando o cordão umbilical do Hezbollah que vai para o Irã. Se conseguir dar uma pancada fortíssima no Irã, e já falamos em capítulos anteriores no podcast que Israel preparou o campo no Irã. O Irã está muito vulnerável, eu diria que até socialmente, mas militarmente, Irã está muito vulnerável no momento. E com essa entrada do Trump, foi embora a última camada de defesa que o Irã teve, que era o governo Biden. O governo Biden vivia segurando Israel, não importa o motivo. Mas esse fato do governo Biden segurar Israel e exigir que Israel não ataque instalações nucleares, instalações de petróleo no Irã, e não ataca várias outras coisas, isso é uma das camadas da defesa, a camada mais importante depois do Hezbollah, da defesa que o Irã tem. E como o Hezbollah foi derrubado, isso virou a camada mais importante. Quem está defendendo o Irã nesse momento atual é o governo Biden. E quando acabar esses 60 dias, essa camada de segurança, essa camada de defesa do Irã vai embora. Porque o Trump não vai defender o Irã. O Trump, o contrário, vai sair com interesse de acabar com o projeto nuclear do Irã e, acredito eu, provavelmente já mudar o regime iraniano para uma outra história, para parar com essa palhaçada do Islã radical sendo o principal maipai, o principal patrocinador de terrorismo no mundo. Então, voltando na estratégia israelense, o interesse é eliminar o Irã, eliminar esse regime, essa capacidade do Irã financiar e patrocinar terrorismo, principalmente o Hezbollah. Se o Irã vai parar, se o Irã levar uma pancada tão forte que não consegue mais alimentar o Hezbollah vai sumir. Isso eu acredito que é a estratégia do Netanyahu. Eu acredito que isso faz muito sentido. Eu falo isso há anos, o Netanyahu fala isso há anos. A coisa inesperada era o tamanho da pancada que o Hezbollah levou. Israel não esperava fazer isso com tanta facilidade e com tanta eficiência, mas mesmo assim, isso não quer dizer que Israel consegue acabar com Hezbollah, nunca foi o objetivo. E eu acho que a estratégia do Netanyahu é agora deixar as águas quietas, fazer alguma coisa para pacificar o governo Biden e ficar de olho daqui a 60 dias entre o governo Trump, e aí dá para realmente colocar a pancada verdadeira sobre Irã, que vai acabar com o problema do Hezbollah. Isso é a estratégia, ok? Outro benefício que Israel está tendo agora, então só para somar tudo isso aí, eu acredito que Israel entrou em um acordo, Estados Unidos forçou esse acordo, França forçou esse acordo, pensando que isso ia humilhar Israel e salvar o Hezbollah. Isso foi o objetivo deles. Eles não têm nenhum interesse na capacidade de Israel defender os cidadãos israelenses. Nenhum interesse, zero, ok? O que eles querem é defender os interesses deles. No caso do governo Biden era para ser reeleito, no caso da França tem muitos interesses financeiros no Líbano, e também, obviamente, a França é dominada por muçulmanos. Então, se o Macron e o Biden não tomar atitudes que favorece os muçulmanos, eles vão apanhar em casa, eles vão apanhar da base deles, que no caso do Macron é a base política dele, e no caso do Biden é a base política dele. Infelizmente, a gente vive num mundo que esses partidos de esquerda hoje viraram coisa de antissemitismo e coisa de negar a noção que o Islã radical apresenta perigo mundial. Negar isso e falar, não, tudo que você está vendo, na verdade, não é assim, ok? Você tem que não acreditar no que você está vendo. Você tem que não acreditar nas estatísticas, você tem que não acreditar em tudo, você tem que acreditar no que a gente está falando, porque isso é politicamente correto. Então, voltando só para somar, Israel vai ter agora uma situação seguinte. Se ficar quieto, se a região ficar quieta, ótimo, daqui a 60 dias vem a pancada sobre Irã, não sei se daqui a 60 dias, mas daqui a 60 dias entra nessa marcha e o movimento começa para fazer isso e acaba com o Hezbollah. Se o Hezbollah fizer alguma coisa agora, tentar se rearmar, Israel vai atacar com todos os direitos, tendo recebido os benefícios, que é armamento, que é suporte internacional, na Corte Internacional e na ONU, e com, obviamente, todo direito ético e moral, apesar que o mundo não dá muito valor nisso. Mas eu digo, se o Hezbollah sair da linha, Israel vai atacar, Israel está preparado para atacar, as forças israelenses estão se mantendo dentro do Líbano durante esses 60 dias. Israel já matou ontem seis terroristas, gente do Hezbollah, que Israel determinou que estava apresentando perigo. Eles estão testando, e no momento que Israel, as forças no local estão achando que eles estão transgredindo os limites de que faz sentido e de que tem que ser, Israel está atacando de volta. Então Israel não está ficando pianinho e fechando o olho e falando, oh, Deus me livre, acaba esse cessar-fogo. Israel está falando assim, ótimo, você quer cessar-fogo, você quer silêncio? Não esquecendo, obviamente, que Israel vive em cessar-fogo e sempre Israel respeita o cessar-fogo. No 7 de outubro, no dia 6 de outubro, estava cessar-fogo, tanto no Líbano como em Gaza. Quem quebrou foi o Hamas, invadindo, e depois o Hezbollah atirando mísseis, dizendo que está suportando o Hamas. Então não foi Israel, Israel só está reagindo, mas agora Israel está de olho, Israel não vai ficar passivo. Qualquer perigo que apresenta, Israel vai atacar. Isso pelo menos é a atitude do Netanyahu. E vou agora só, última palavra, explicar alguma coisa sobre o Netanyahu. Netanyahu tem problemas políticos em Israel, todo mundo sabe disso. Mas eu digo, e muita gente no mundo sabe, que jogador de xadrez que no nível de Netanyahu não tem. Não tem, muito menos Israel. Tem gente que fala que tem outros líderes, o líder da China, o líder da Rússia, que tem capacidade, talvez tem algumas pessoas que falam do Trump, mas o Trump é outro tipo de figura. Mas o Netanyahu é um estrategista de primeira linha, de primeiro lugar no mundo. Ele consegue pegar limões e fazer limonada. Ele conseguiu, durante um ano e dois meses de guerra, destruir o Hamas e danificar o Hezbollah de uma forma que ninguém imaginava, contra a opinião pública mundial, sem apoio dos Estados Unidos, sem armamento. Ele conseguiu, com problemas em Israel, com problemas políticos em Israel, que é inacreditável. Uma outra hora eu vou fazer um capítulo só sobre isso, explicando isso, porque também, sem entender o que está acontecendo dentro de Israel no cenário político, não dá para entender toda a realidade dessa região do mundo. Mas o Netanyahu, na minha opinião, conseguiu entrar através de muito trabalho, muito suor, muita insistência. Netanyahu chegou em uma posição de tanto poder que ele conseguiu entrar em um cessar-fogo que não tem nada a perder, só a ganhar. Até o Biden está oferecendo para o Netanyahu: eu vou te dar armas, vou te dar suporte, só, por favor, faz um cessar-fogo. Aí o Netanyahu fala: sabe de uma coisa? Vamos deixar as forças descansar. Vamos tentar focar em Gaza. Já fizemos o que dá para fazer aqui. Em vez de que a gente parar do nosso, da nossa vontade, a gente está ainda recebendo prêmios. A gente está ainda recebendo bônus para parar. Então vamos parar, vamos ficar de boa com o Partido Democrático, vamos receber o suporte internacional. Aqui eu vou agora só, a última coisa que eu vou falar é sobre essa história da Corte Internacional. A Corte Internacional, a ICC, International Court, Criminal Court, é um tratado que alguns países assinaram e alguns países não assinaram. Entre os países que não assinaram é Estados Unidos e Israel. Por que não assinaram? Porque Estados Unidos e Israel precisam cuidar de interesses políticos através de meios militares, e Estados Unidos e Israel não podem depender de vários países, tipo a Europa, ou Líbano, ou África do Sul, países de palhaçada que nunca... eles não podem ser julgados. Estados Unidos não pode se colocar numa situação que a África do Sul vai julgar ela. Estados Unidos tem o poder, Estados Unidos toma decisões, e a África do Sul não vai julgar ninguém. Então, não entraram nesse tratado. Tem dois pontos muito importantes, técnicos, simplesmente técnicos. Uma coisa é que a Corte Internacional não tem jurisdição, não tem poder sobre países que não assinaram o tratado. Se eu não assinei tratado com você, eu não tenho nada a ver com você. Você não pode chegar em mim pedindo não sei o quê, querendo me multar ou querendo me botar preso. Isso é a primeira coisa, é um princípio legal, simples, ok? Segundo princípio, de acordo com o tratado da Corte Internacional de Criminal, tem uma cláusula lá que chama... complementaridade, ok? O que que significa complementaridade? Significa uma coisa muito simples que eu vou explicar agora, de novo, é um princípio legal, não tem discussão, não é questão de direita ou esquerda. Complementaridade quer dizer que se o país que está sendo julgado tem um sistema legal ativo que pode julgar o caso que está sendo... que é um sistema legal, ativo, que não é um país assim, super corrupto, que a sistema jurídica não tem nenhum poder, ok? Se o sistema jurídico é forte e ativa, a Corte Internacional não pode julgar esse país, porque esse país vai se julgar. Em outras palavras, quem tem que julgar o comportamento do Netanyahu, se Israel fosse assinante do tratado, ok? Quem tem que julgar? O Netanyahu seria o sistema jurídico israelense, que ninguém pode duvidar que esse sistema jurídico é muito poderoso e é muito ativo, porque Israel é o único país de todos esses aí que está assinados na Corte Internacional, e lembrando que Israel nem assina, mas Israel já teve presidente preso, já teve primeiro-ministro preso, e agora o Netanyahu está sendo investigado em uma série de coisas palhaçadas, mas isso é outra história, não vou entrar nisso agora. Prometo que eu vou fazer um podcast sobre isso explicando, mas não dá para falar que o sistema jurídico israelense precisa de um reforço da Corte Internacional, ok? Então são dois princípios legais que não permitem que o Netanyahu seja julgado pela Corte Internacional, nem o Netanyahu e nem o Gallant, ok? A França acabou de admitir, ontem o Macron mesmo falou que a Corte Internacional não pode julgar o Netanyahu, e a França não vai respeitar a Corte Internacional no julgamento do Netanyahu, e eles escolheram esse princípio aí de Israel não ser assinante, ok? Coisa mais simples, não assinou o contrato, você não faz parte do contrato, ok? Outra coisa, eu sei que está ficando um pouco longo, mas só para saber, os Estados Unidos têm uma lei sobre uso de poder militar. se a Corte Internacional de Justiça, a Corte Criminal Internacional sair da linha. E o Trump já ameaçou que se a corte, se essa corte julgar americanos ou aliados dos Estados Unidos vai aplicar sanções em todas as pessoas da corte e nas famílias deles e nos países que estão suportando isso. Então, só para explicar, que não tem, eu sei que tem crianças, adolescentes, gente que conversa com outras pessoas e, mas a corte internacional, mas o que, que isso quer dizer? Mas como é possível que Israel é culpado? Deve ser culpado de alguma coisa se o Netanyahu está... isso é uma coisa totalmente política, não tem valor nenhum, e eu digo uma coisa, a corte internacional vai se afundar por causa dessa decisão estúpida que tomou, espera o Trump entrar e vamos ver para onde vai essa corte internacional. Eu estou torcendo e também eu imagino que essa corte vai ser absolvida, a corte vai sumir, ok? Vai ser despedaçada, ok? Mas é isso, então espero que eu expliquei a estratégia, por isso que eu acho que é muito bom, Israel vai ter uma oportunidade de descansar, está recebendo muitos benefícios com pouco risco. No pior do pior dos hipóteses, realmente eu não duvido que assassinos, gente, esses xiitas radicais, Hezbollah, que vive de sangue de judeu, não vai parar de tentar recuperar as forças, não tenho dúvida, eles vão tentar. Eu acho, também não tenho muita dúvida que Israel vai reagir, mas também se Israel não vê, eles vão tentar se fortalecer, mas enquanto que eles vão se fortalecer? Se a gente abaixar o poder deles de 100 para 40, eles vão subir para 42, 43 durante 2 meses, no melhor das hipóteses, eles têm que fazer tudo escondido, e depois vai vir essa pancada do Irã, do ataque sobre Irã, que vai realmente acabar com eles e fazer um gigante, gigante favor para o Líbano, de curar o Líbano desse câncer, se Deus quiser. Ok? Até a próxima.